Foi um imenso prazer de falar do bairro do Piquezinho, das obras que vem acontecendo, né? A gente ficou um tempo fora da cidade, né? Nesses 10 meses que a gente se aproximou, já dá para perceber tamanha mudança de Piqué Carneiro. Como mudou esse município, né? Como mudou essa cidade e mudou para melhor, né? Se percebe que nesses 3 anos últimos, grandes obras aconteceram, né, nesse município. Então, a gente, como cidadãos piquenses, fica muito feliz de poder retornar e encontrar o município num grande desenvolvimento. Então, isso se deve muito à administração. Quem ganha com isso somos nós, a população de Piqué Carneiro. E eu, como cidadão de Piqué Carneiro, me sinto muito feliz de poder retornar à minha cidade e encontrar tudo isso. Então, assim, fortalece para que a gente possa permanecer, dar continuidade morando aqui com condições para ver os filhos da gente, esses jovens, essa população, esse grande desenvolvimento. Então, assim, eu me sinto muito feliz e quero, se puder no futuro contribuir com isso, vou ficar muito feliz também. Quero agradecer em nome do Expedito e todos os vereadores que estão aqui participando. Me sinto muito feliz e muito obrigado.